INS, Quatro Vistas. Com a 235, complete a aproximação, chame torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, Azul 4235, final de 7 minutos. Azul 4235, boa noite, ajuste 10018, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 7 nós. Autorizado, pouso 10, Azul 4235. Salvador 5393, informação Alfa da Ponto Ponto. Equipe 5393, informação em curso Alfa, confere. Pronto, cópia, João Pessoa? Pronto, cópia. João Pessoa, nível 190 autorizado, escola da pensão 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, movimento 77. Oceano 5411, controle 120-8. Autorizado João Pessoa, nível 190, temporada 190, com curva à esquerda, sendo perfil Puca, Caju, na Golf 677. Oceano 5411, controle 120-8, 5395. Trip 5393 está confirmando, saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. 5393, correto, chame para posicionamento. Pode esperar quanto tempo? O azul 4235 no solo aos 36, direita 121, decimal 9. Fiz a minha direita, solo 219, tá tudo certo. Solo Salvador, boa noite, azul 4235, levando o seu tempo. Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 4235. Ipanema 310, chama o centro, Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 1385, alterno 25, 310. Maduro 6303, a puxa de acionamento na 4. Chana 6303, passando por equipe de escola, chame pelo táxi. Dama. Segundo 970, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050 ou QNH em Salvador 1908. Afirmativo, para o Editap, gol no 970. Norte Rio, 5972, acione a identificação dessa via, chegada a Monfre para 4 mil pés, o QNH no 018. Estabilizado, tá 3305. Na 3305, chame em Torre, Salvador em 118, decimal 95. 8 a 95, boa. Oi, Salvador, boa noite. Outra 3305, duas vidas pro externo, baixado e travado. Gerência 3305, tráfego listado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós, o ajuste é 108. Livre pouso no zero, tá 3305. 3-0-3. Puxando a minha 303, táxi à direita, para o ponto de disparada 1-0, fundo pronto, torre em 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. 3-2-9-5, obrigado, boa noite. Boa noite, 3-3 no ponto de espera. Afirmativo, 6313, após a candidatura na curta final, a linha mantém a cabeceira na zero. Após a navegação, a linha mantém, 6313. Solo 43, direita 9209. Direita 209, 3305. KNH no 08. Salve, Salvador, boa noite. 3305 da Pé, lembrando a sua importância. 3305, boa noite. Taxi, Guilherme, Juliette, 07. A decolagem pista no zero, 1950 graus, 5 nós. Senhor, 3-3. Decola 244, controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Canal 6313. Boa noite, Oxana 6313, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, autoriza a lenda. Confirme? Por favor, na frente de lenda. Cruzador, meu pai está afirmativo, Oxana 6313. Obrigado, 6313. No 246, desça para o nível 050. Uno 888, boa noite. Acione a identificação. Desça via chegada Bonf para o nível 060, QNH no 018. 305, prossiga. Agora está aqui o localizador aqui, está com o localizamento apagado, está prosseguindo para o 7, está aqui 305. Gente, portão 07. Graças. Olho 5972 solicita a proa 205 a fim de evitar formações. 3305, na escuta? Proteja, 3305. Ok, o Freire acabou de nos informar que não poderia prosseguir para o 7. Confirme se já está estacionado. Já está estacionado. Bom, amigo, conforme instruções, conseguiu para o 07, já estão com os motores cortados. Ciente, foi instrução da Infraero agora, de última hora, então estou ciente, vou coordenar com a mesma para ver o que vai ser feito. Estamos aguardando aqui, 3305. Inclusive, se alguém aparecer alguém aqui para chamar o avião, nós seguimos instruções aqui do pessoal do solo, tá? Não entendi. Inclusive, tinha uma pessoa do Infraero chamando a gente aqui, nós seguimos instruções dos operadores do solo aí. Ciente, estou encordando, só isso. Sigo 972, desça para 2 mil pés. 2 mil pés para o 1246, desça para 4 mil pés, QNH 108. 4 mil pés, 1-0-8, Luna 246. E LS avistando o 1970. 1970, chame Torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, gol 1970, boa noite. Boa noite. Parou de ligar aqui, estão buscando a gente aqui. Gente, o Trip, precisamos falar com ele. Torre Salvador, é o 1970, passando externo, baixado, travado. Cruzado, pouso, pista 90, vento 1-4-0 graus, 5 nós, altímetro 1018, gol 1970. Flip pouso, gol 1970, só confirmo o vento, por gentileza. 1-4-0 graus, com 5 nós. Ciente, flip pouso, gol 1970. 3305. Confirmeiro, solo. É o Trança, 3305, solicita aqui o alteração de pushback aqui da 07 para o 62, ok? Gente, Trança, 3305, agora estamos em coordenação com a Infraero. Ô Solo, a viatura que tá aqui no pátio 3 não baixou o farol, tá incomodando bastante aqui, viu? Tá prejudicando a segurança. Gente, o 305 nós vamos começar novamente contato com o pessoal da Infraero. Gol no 170, prossiga para o editado, QNH 108, desça para o nível 060. Afirma, 10018, gol 1170. 18, descendo para 060 para o editado. Ok, foi averiguada aqui a situação. Na verdade, o senhor deveria realmente ter prosseguido para o 612, mas o solo, por engano, acabou instruindo ele para o portão 7. Já foi coordenado com a Infraero para fazer o reboque da aeronave o mais rápido possível. A gente está sabendo também que tem uma cadeirante na aeronave. É afirmativo. Conforme a instrução para o 507, apesar de estar visual com o mesmo aqui, tem que não estar sendo operante, mas ele já confirmou a posição do 507. Afirmativo. Siga as instruções do fiscal, ok? Já deve estar aí embaixo com os mecânicos. E está autorizado para seguir conforme instruções do fiscal. Então está autorizado o reboque do 0706 até 3305. Chico 972, chame torre 18, decimal 95. Torre, muito boa noite, viu? 5972, estabilizado no ILF 7310. Viu 5972, boa. Viu 108, puxando aproximação, guardando pista livre. O 970 no solo 54, direita 121, decimal 9. Direito 219, obrigado. 00 pés, o gol no 246. 1706 pro do externo com aferências, o gol no 246. 1888 dessa via para 2000 pés, o QNH no 018. Via 2018, 138. 1170 dessa para o nível 050. 050, gol 1170. Rio 5972, copiou a torre? Copiou e cotejou, baixado, checado, pouso autorizado, 5972. Solo 35393, pátio 3, puxa acionamento. Chip 530, testemunha da liga, equipe de solo, chame para o táxi. Coordenação, chamará táxi, TP 5393. Deixando o reboque para o portão número 63. 3305, Libertal 62, rebaixa o término. 5972, solo 57, direito 121, decimal 9. Direito 219, isso, 5972. Torre Salvador, em 198, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Vamos lá, 246. É. 1888 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Chamada estabilizado, S-Ray, voo 38. IP 55 no 5 na escuta do controle. Aguarde, senhor aeronave, eu tenho que estar realizando o pushback no pátio 3. Torre Salvador, bom dia, o Golno 246, ingressar no final, pista 10, trem de pouso baixado e travado. Golno 246, boa, ajuste 10 no 8, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso, pista 10, Golno 246. 393, taxi via Apache, Índia para ponto de espera da 10, quando pronto, torre 192, direção 95, ajuste 10 no 8. Vente livre, táxi no pátio, Índia, ponto de espera, 1895, 5392, 5392. Confirma o vento por volta 246, por gentileza. 160 graus, meia dúzia de nós. Ok, obrigado. Uno 70, desça para 3.000 pés do QMH 108, confirma, efetuando desvio. Leve de esquerda, já retornando a rota, voo 10, 1170, descendo para 3.000 pés. Uno 70 para sequenciamento, mantenha a presente proa, o gol no 170, limite ao localizador. Mantenha a proa, limite ao localizador, voo. Voo 1170, se possível, iniciar redução 2109. Já reduzido, voo 1170. Controle Salvador, trip 5515, boa noite. 5515, boa noite, essa é a identificação na proa de Pelo, QNH 1018, reporte no ponto e da descida. Proa de Pelo, 1018, para portaria descida, 5515 da trip. Palomino através do 8 para a posição 09. Tá ciente, gol no 970. Então, visualizando a aeronave da SAN que está indo no pushback, e através do eco, a gente segue o Palomino 9, é isso? Através do 3, segue o Palomino, é isso? Bom, 246, solo 0101, direito no 219. 219, bom, 246. 8, Palomir, e parte 9, bom, 970. curva direita na proa 060? Afirmativo, direita 060, com 170. Afirmativo, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, gol 1170. 2000, reportará estabilizado, gol 1170. 35393, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 90 graus, 5 nós. Segura decolagem, 35393. Turno 246, autorizado ingresso via Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, gol 1246. Uno 888, chame Torre Salvador em 1 no 8.95. 1895, amigo, tem a saída. Channel 6224, Scott Cadence, you could send via my arrival to flight level 050, Timothy 71018. 5393, decolada o 03, controle no 20 decimal 8. 1208, trip 5393, boa noite. Torre Salvador, gol 1, trip 8 no externo, baixa a chegada. Uno 8888, autorizado pouso, pistão no zero, 1160 graus, 62 de nós, ajuste no 0 no 8. Bem livre na 10, gol triplo 8. 70, tráfego precede 5 milhas à sua frente, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, muito obrigado, até daqui a pouco, gol 1975. Torre Salvador, controle Salvador, 355 na descida. Trip 5595, desça para 4000 pés, QNH 109. 4018, 5595. Controle Salvador, trip 5393. Trip 5393, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190, saída PUCA, 5393. Do nível 360, da Guarulhos, decola pistão no zero com curva direita, saída da EL após. Leda, mostra para Upslow 1-0, Boss Bridge e Upslow no meio, funciona 5-4-2-3, controle 1-2-0, décima 8. Azul 4-0-0-1, protegimento correto, chame para no solo 06, direita, agilizando, solo 121.9. Direita 121.9, gol 1888. Exato. Final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, após pelo para 2000 autorizado. Seria possível aproarmos Duna da presente, se o tráfego permitir? Autorizado, trip 55 na 5. Ok, da presente pro de Duna, grato, descendo para 2000. Gol 970. Gol 970, Sol 09. Chame só agora 219. 219, né? Boa noite, é o Gol 970. Gol 970, boa noite, Flexive Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. Gol 1-1-1-0, eu te considero, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Contrário, o trip 5-5-5, está em condições visuais. Temos condições de abreviar o tráfego em condições visuais, se autorizado. Gente, autorizado, prosseguir aproximação visual, trip 55 no 5, referência com solo, desça para 1-7-0-0-10. Já avisou o caródromo, trip 55 no 5? Afirmo. Gente, complete a aproximação visual, chame torre, Salvador em 1-8-95. 118.95, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom pouso. Graças. Confere pronto café Recife. Afirma. Quase 48, autorizado Recife, nível 350. Sacola da pistão na zero, curva à esquerda. Saída Pocajão, Mucajô. Operuísta 58. Aciona 5413. Controle 120, decimal 8. Final de sentido, pode. Tiro controle 120, decimal 8. Gente, Recife 350, decola do 1-0, cruz esquerda, Puca, Jamora, Caju, Eterice, 5-8-5-4-1-3, transponder, controle 208, 4-4-8-8. 4-4-8-8, correto, chame para posicionamento. Jamora, posição 3. Gol 1-1-7-0, antes da Juliette. Gol 1-1-7-0, ingressa via Juliette para portão 1-1, atentando ao Falomino através do 8. Sim, portão 11, vai seguir o Falomino através do 8. Rotation at 6224, left deviation heading 018 this weather. Clear deviation due to weather, ocean at 6224. After deviation, clear to fly direct to the intersection. Clear deviation, after deviation, clear Duna intersection, channel 6224. Trip 5595, na final tem mais chave travada. Incidente, 3595, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. 5595. Solo azul 5, correção 4488, para pushback, acionamento, posição 3. Posição 3, quando ele quer pedir, só deixa eu ver o táxi, azul 4488. Autorizado, chamar na táxi, 4488. Solo azul 14, direita, 219. Eco 219, 5519, 5 3595, boa noite, táxi via Alfa, quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, boa noite. Tablet, on localizer, runway 10, Chinese 6224. Chinese 6224, contact Salvador Tower, 118.95. Contact Tower 118.95, Chinese 6224, thank you. Romeo Bravo Oscar, reduza para 220 nós, autorizado final. INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Redução 220, reportará, Romeo Bravo Oscar. Salvador, boa noite, parceria 2224. Boa noite, parceria 2224. Acione identificação na PRO de TAP desça para o nível 050, QNH no 08. TAP 050 no 08. Proneão, Pedro Avosta, solicita para ser a PRO após o TAP e depois se proceder para a Duna, devido à informação. Autorizado, Romeu Bravosca. Perdão. Tá com 3-0 a bordo. Azul 4488, táxi à direita, e a Índia para o ponto de espera da 1-0, quando o pronto torre 1-9 desse 1-9-5, ajuste no 0-9-8. Gente, direita, ponto de espera torre 1-8-9-5, 1-8-4-4-8-8, boa noite. Cinco 393, chama centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Para o próximo. Azul 4488, boa noite, mantém a ponte fera. Mantém 4488. O Azul 4488 tem condições de decolar de imediato, sem parada? Afirmo. Sente a linha e decola de imediato, sem parada, azul 4488, vento 150 graus, 4 nós, pistão no zero. Decola no zero, 4488. Overhead, alta marca, Oceanair 624, Lanier, dá uma lá. Afirmativa, Oceanair 6224, continue approach, standing by runway vacated, Oceanair 6224. Standing by for runway vacated, Oceanair 6224. Tomando a proibidora, Romeu Bravo. Gente, Romeu Bravo Oscar. Oceanair 6224, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Clear to land runway 10, Oceanair 6224. Estabilizado, visual com campo, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 2295, Bravo Oscar. Aos 20, controle 120, decimal 8. Controle agora 208, obrigado. Boa noite. Não, pô. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, ajuste no 0-8, reporte, curta final, fecha no 0. Você está contando o inferno, base pela direita, 1-7. Entende, reporte pelo cancelamento do plano. Passará, Romeu Bravo Oscar. P2224, desça para 2000 pés, QNH1018, autorizado final e LS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado no localizador, 2224. 21, vacate by ride, contact ground 121-19. Vacating by Echo and will contact ground 121-19, Oceanair 6224. Você está a modificação da presente, Romeu Bravo Oscar? Gente, Romeu Bravo Oscar está no instrumento cancelado aos 2-2. Base pela esquerda, é forte. Final, curta final da 197, Romeu Bravosa. Posso curta final da 197 com base pela direita, Romeu Bravosa. Afirmativo, corrigindo base pela direita, Romeu Bravosa. 50 correto, chama para posicionamento. Primeira coisa pronta, vou 97. Ground missionary 624, vacated by taxiway. Missionary 624, taxiway Alpha Juliet into gate 01. Via Alpha and Juliet, gate 01, missionary 624. Paulo de Salvador, muito boa noite, Rio 5972, informação Alfa, cópia 340, Galeão. Rio 5972, Alfa, confere, pronto, cópia. Afirmativo, senhorita. Possibilidade de efetuar a renave? Rio 5972, confirme. Efetua a renave, o 5972. Vento 140 graus, 4 nós, ajuste 908. 908, vento, arrumei pra baixo. Outra 3305. 3305, informação em curso alfa, barra de número 2 para cópia. Pode acertar, por gentileza. Prepara Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Azul 4488, chama centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, Azul 4488, boa noite. Boa noite. Rio 5972, eu falo. 5972. Rio 5972, confirme. Prefere sair da bloco no alfa? Efetua bloco no alfa, é nave, né, senhorita? Afirmo. Prefere saída? Prefere, senhora. Rio 5972, pronto, Capega Leão? Afirmativo. Galeão, nível 340 autorizado, decola da pista 1 0, curva à direita, saída Block 1 Alfa. Zulu 1 0, ex-MAP, após conforme. Aciona 5424, controle 120.8. Autorizado para o Galeão, nível 340, decolando da 10, primeira curva à direita, no perfil aeronave Block 1 Alfa. Upper Zulu 1 0, até ex-MAP, após conforme. 5424, 120.8, controle. Rio 5972. Rio 5972, correto, chamo para posicionamento. Chamar quando pronto, Rio 5972. Tô 3305, pronto, cópia. Chega 3305. Tudo para o pushback, acionamento. A nave que chamou para push, confirme. Azul 5001. 5001, no quadrinho que a equipe de sala chamou para o táxi. 5001, obrigado. Tá 3305, falo voltando, pronto, cópia. Prossiga, 3305. 3305, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Paperuísque 58, passo conforme. Aciona 5417, controle 120.8. Autorizado Recife, nível de voo 330, decola da 10 com curva à esquerda. Puca, Jamo, Caju na saída, Paperuísque 58, 54 na saída transponder, controle 208, tá 3305. 3305, correto, chame para posicionamento. Pará. Estabilizando em LS 2224, Passaredo. Passaredo 2224, chame Torre, Salvador em 198.95. 1895, boa noite. Boa noite. 2224, final de LS, baixando o trabalho. Passaredo 2224, ajuste no 098. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. 2224. Azul 5001, no táxi via Pátio, Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1, 18.95, ajuste no 098.